bom dia, Web 5, Web 6749, autorização para Guarulhos, informação Eco. Já paga a compra, Web, só um instante. Guardando. Monitor de Salvador, bom dia. O Webjet 5717, sente na informação, é? 1717 para o Galeão, número 2, copia. Guardando. Web 6749, copia? Copia. Autorizado Guarulhos 340, pelo ISC 50, decola da 10 direita, da EO Leda, após Leda, Bidev, 119.8, 5421. Autorizado Guarulhos 340, via para o ISC 50, decola da 10, curva direita, saída da EO Leda, após Leda, Bidev, 198 ao controle na saída, 5421, transponda para o Web 6749, no portão de número 7. Chame pronto, 6749. 79. Web 6517, copia? Afirma, prossiga, senhor. Galeão 340, pelo ISC 50, decolagem no 0, direita, da EO Leda, após Leda, Bidev, 119.8, 5425. Autorizado 340 para o Galeão, pelo Upper Whisky 50, saída da EO Leda Bidev, decola da 10 com a primeira curva para direita, 198 controle, 5425, transponde o Webjet 5717. Chama. Sola Azul 4, Torre Azul 4117. 4117. 4177, confirmando para Vitória. Afirmo, tem autorização. Afirmativo, está autorizado. Vitória 360, pelo ISC 50. Decolagem no 0, direita, da EO Leda, após Leda Bidev, 1198-5420. 360, é para ISC 50, da EO Leda Bidev, 198-5420. Obrigado, seu condutor. Salvador, bom dia, Web 5898, informação é. 5898 para Confins, autorizado 340. Saída da EO Leda, após Leda Bridge, após Bridge direto. 119.8, 5426. Confins 340, 5426 no transponder. Da EO Leda Bridge e após direto 198 controle Web 5898. Chama. Estacionamento 4177, tá no 01. Autorização, táxi. Autorização, táxi 4177. Salvador, bom dia, tá 3201, passando 190. Tô 3201, bom dia, desço para 2000 pés, na chegada Monte, última entre 1011. 3201. Positivo, identifique 3201, por gentileza. Web 6749 no portão de número 7 para o posicionamento. Portão 7 autorizado, time táxi. Web 6749. Siga pro 98. Axio 4177, tá com 78 a bordo, com fins alterna, 3 horas e 10. Quanto espera chamar pronto, 1011. Pode passar para 1011. Era para 4177. Autorizada a linha de decola, ficha 10, 1 centena com 612, 4177. Linha de decola, 4177. controle 098-58. Confirma a frequência, please. 119-8. 98, bom dia. Controle Salvador, bom dia. É, azul 4177, vai levar 2000, iniciando curva direita. Azul 4177, bom dia. Contato radar decolagem, submantenha 360. Presente, Rui Dael. Ok, liberado até 360, por hoje, Dael. Salvador, Webjet 5717, tá no 3, foi com o Chibeca acionamento. Autorizado, Chibeca. Pode chamar pro Tiger, Webjet 5717. Estacionado com 127 a bordo, 4 horas com o alternativo para o táxi. ...2745 Galeão, via Juliette Alfa, chamando o ponto de espera pronto, 1011. Juliette Alfa, 1011, autorizado Juliette Alfa, 1749. Zero no livre LS, segue-se para pista 1-0, curso estabilizado no localizador. Livre LS, cruzará estabilizado, 3-2-0. Voo 4177, chame Centro Recife nas frequências 125, 1 alterna 1-3-3-2-5. 25-1-3-3-2-5, bom dia, obrigado.